Aleluia. Vamos fazer então a nossa confissão para chamar o perdido, né? Colocar na presença do Pai. Então, Pai, eu intercedo por... E os entrego a você agora. Não importa o que eles já fizeram para mim. Eu te peço, não leve em conta. Limpe a conta deles. Porque tudo o que fizeram eu não recebi. Eu te peço, Jesus. Manda trabalhadores para a seara deles. E, Pai, eu te peço que os anjos sejam enviados para visitá-los, para criar uma atmosfera ao redor deles, que o farão ouvir a sua voz e saber da sua presença. Jesus, eu te peço, por favor, visite-os. Muda a atmosfera onde eles estiverem agora. Encha-os com a sua glória e com a sua presença para ter um encontro divino com você. Eu sei que na presença da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, eles decidirão pela salvação. Pela fé eu confesso que isso já está feito. E eu te agradeço. Pela fé eu digo que eles já nasceram de novo. E estão cheios com o Espírito Santo. E estarão na igreja para o resto da vida deles. Eu sei que você, Senhor, nunca vai violar a vontade deles. Mas na presença da sua glória, eles usarão a vontade própria para escolher a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. É, aleluia. Está feito, hein? Glória a Deus. Eles não vão resistir à presença do Senhor, amém? Então, nós vamos continuar o que estávamos falando ontem. Eu vou pregar aquilo, a continuação, porque não deu tempo ontem. Mas nós vimos em Gálatas 5, 16, de que não é para nós satisfazermos os desejos da carne, né? Que é para nós andarmos no Espírito. Depois nós vimos em Romanos 8, 16, que se nós não pusermos para morrer os desejos da carne, nós estamos andando no caminho da morte, vamos morrer. E baseados nisso, nós vimos então Jesus falando sobre, no Marcos 4, de que é importantíssimo nós entendermos as parábolas, porque ele diz que se vocês não entendem a parábola do semeador, vocês não vão entender nada de nenhuma outra parábola. Ou seja, não vão entender a revelação da palavra de Deus. Não vão ter. Por quê? Quem é que dá o entendimento das escrituras? São as próprias escrituras. Então, parece uma coisa de doido, mas não é. Então, as escrituras é que dão entendimento para as escrituras. Então, por isso que nós precisamos ficarmos cheios da palavra. Por isso que Jesus disse... Então, quando ele disse, se vocês não entendem esta parábola, vocês não vão entender nenhuma outra. Por isso, o semeador saiu para semear. Ele está continuando. Ele está querendo dizer que toda pessoa, todo fazendeiro que nas suas terras planta grãos, como de trigo, de milho, de feijão, enfim... Qualquer outro, ele quer colher, o objetivo é colher. E assim que ele colhe, ele já vai fazer um novo plantio. É uma constância, senão ele para de colher, não é isso? Por isso que Jesus falou que o semeador saiu para semear. Isso quer dizer o quê? Semear o quê? A palavra. Então, nós precisamos semear a palavra na nossa vida. O que nós vemos muito por aí é um tal de dizer que é para você semear dinheiro no ministério das pessoas. Eles só pegam isso. Agora, o que Jesus está dizendo, ninguém pega. Então, Jesus está dizendo que é para semear a palavra no coração, na vida. E se você quer colheita, você é uma semeadura constante, não é para parar de ler Bíblia. Tá? Os cristãos não estão lendo Bíblia. Os cristãos, eles estão com alguns versículos, chavões, é o que eles vivem falando. Mas isso não é a estrutura da vida de um cristão. É sim a semeadura que é feita. Porque nós vamos colher da nossa vida aquilo que nós semeamos. Então, por isso que Jesus falou para semear a palavra. É ler a Bíblia. Então, cada mês você lê um livro. Não importa qual, não precisa ter uma sequência. Você lê o livro que você quiser do Novo Testamento. Então, cada mês você lê um, lendo todos os dias. Então, você está semeando no seu espírito. Quando Deus quiser falar com você, você tem como ouvi-lo, porque a palavra está lá. Então, por que que as, como Paulo falou para Timóteo, não é que as pessoas ficam com a mente cauterizada e já não ouvem mais nada? Porque elas não têm palavra dentro delas. Então, quando Deus fala, elas não ouvem. Porque quando você está lendo a Bíblia, você sabe que Deus fala com você. Você sabe muito bem a conduta da sua vida quando você está lendo a Bíblia. Por isso que às vezes você não quer ler certos livros. Porque você está com aquela condição de trevas na sua vida e você não quer que aquela luz que a palavra tem liberte você. Então você tem que ir contra e ler e Jesus vai te libertar. Ok? Então, por isso que eu disse que fiz toda uma introdução aqui sobre a adoração. Quem não lê Bíblia não está adorando a Deus, não consegue adorar a Deus. É uma coisa muito, assim, sabe, muito superficial. Porque quem está cheio da palavra de Deus adora brincando e não fica cansado de adorar a Deus ou não se esquiva desta prática, porque você vai entrar na presença de Deus. Entende isso? Então, nós vimos tudo isso e depois fomos parar em Provérbios, no capítulo 1, onde nós lemos os 6 primeiros versículos e eu mostrei os 13 motivos do porquê a palavra de Deus, aliás, o Provérbios está dentro da Bíblia, faz parte da palavra de Deus. Então, nos 6 primeiros versículos do capítulo 1, nós vimos isso. E depois nós vimos o versículo 20, né, que diz aí, grita na rua, sabedoria, nas praças, levanta a voz. Eu quis enfatizar que isso é um simbolismo, porque parábola é um simbolismo. Então, se você não ficar lendo, e lendo, e lendo, e lendo, a escritura não vai te revelar a escritura. As pessoas querem, muitas vezes, entendimento, mas elas não leem, não oram em línguas, não adoram a Deus, e daí elas fazem perguntas, sabe? E querem que a resposta seja como um cálculo de matemática. Como, sabe, uma conta lá de que a matemática faz, ou a física, ou a química, querem fórmulas. Então, você fala, a pessoa fica boiando, ela não entendeu nada. Porque ela não tem a palavra de Deus dentro dela. Tá? Então, continuando aqui em Provérbios, aí logo no versículo 22, Deus fala, mas até quando você vai querer ficar neste nível espiritual? Até quando? Porque quando as adversidades vêm, descendo os versículos, as adversidades vêm porque você faz a sua própria vontade, você quer que eu venha te ajudar, te abençoar, e eu não vou, eu não tenho como, porque não tem nada em você do que eu possa te ajudar, porque a ajuda que você buscou na sua vida inteira foi o que está fora de você, não o que está dentro. Coisas da sua mente, da sua vontade. Por isso que Gálatas diz, não ande, não satisfaça a sua vontade, o seu desejo. Tá? Muitas vezes a gente vai colocando o diabo aí, como se ele fosse o vilão de tudo, ele não presta. Mas nós temos uma parte da nossa vida que não está redimida ainda, que é a alma. Essa parte carnal não está redimida. E ela tem a sua vontade, os seus desejos. Eu nem estou falando aqui, gente, de matar alguém, de adulterar, sabe, de se vingar. Nem estou falando disso. Eu estou falando simplesmente de que não quero orar, não vou na igreja. Eu vou a hora que eu quero, eu que decido. Esta pessoa está sem palavra de Deus. Você que faz isso, que está aqui presente, é essa a sua condição. Você está totalmente vazio da palavra de Deus. E você gosta de ouvir isso? Não, Deus está falando aqui. Então é por isso que você não lê Bíblia, porque você não quer ouvir Deus falar com você. Porque se você ler Bíblia, Deus vai falar assim com você. Por isso que as consciências estão cauterizadas, não ouvem mais Deus. E quem está com a consciência cauterizada está andando em qual caminho? Me diga. Não, não precisa responder. Não é? Em que caminho que a pessoa está andando? Porque aqui em Provérbios mesmo ele diz, tem caminhos que para o homem parecem perfeitos, ótimos, maravilhosos. Porque pensa que é coisa de Deus, mas ao fim dá em morte. Não é que vai cair estirado, morto aqui, vai para o cemitério. Não é isso que Deus está falando. Você vai andar numa vida de insucesso sem Deus presente nas situações da sua vida. E fica aí falando, ai Deus, tudo é bênção, tudo é não sei o quê. Deu uma coisinha certa ali na rua, é Deus. Que Deus o quê? Deu porque deu. Você não pensa que Deus está em toda situação da sua vida, porque Ele não está. E quando é ruim, é Deus também. Estar abençoado é estar cheio da palavra de Deus. Amém? É isso aí. Então, Deus está fazendo, aqui usando, falando da sabedoria. Por outro lado, eu quero que fique bem claro que sabedoria não é uma mulher. Porque tem muita gente que fala que sabedoria é uma mulher, porque fala ela, porque está no feminino, sabedoria não é. Não é mulher. Sabedoria é de Deus. É um atributo de Deus que Ele passa para nós. E Ele, como nós vimos aqui, no decorrer dos versículos, que nós lemos esse capítulo inteiro até o final, nós vemos aqui que Deus vai dar a sabedoria conforme nós estamos cheios da palavra de Deus. Porque nós fomos em Tiago ver também ontem que Deus diz, peça sabedoria e Deus, o seu Pai, vai te dar. E depois, no outro capítulo, lá em Tiago, ele diz, mas olha, a sabedoria é algo que vem lá do alto. Ela é de Deus, ela é pura, ela é amorosa, ela é coisa boa. Então a sabedoria não age nas coisas malignas, ruins, da carne. Ela é do Espírito. Vocês estão me acompanhando? Quem que está dirigindo a sua vida? Onde você está? Quer dizer, a pessoa que está sem a palavra de Deus, ela vive em contenda e divisão. Foi o que eu disse aqui ontem. De repente virou uma confusão, uma contenda dentro da igreja. Por quê? Todo mundo parou de ler Bíblia. Parou de ter comunhão com Deus. Então a pessoa chega depois e sai antes. Não gosta daquele, tem implicância com o outro, não quer isso, tá sem palavra de Deus. Não tem sabedoria. Depois quer que Deus vai abençoar. Então é por isso que Deus está dizendo, não ande, não satisfaça os desejos da sua carne. Quais são os desejos da sua carne? Bom, eu que não vou orar hoje nem mesmo. E amanhã, eu também que não vou orar, não quero saber do que Deus está falando para mim. Eu não quero nem saber o que Deus quer para mim. Não estou interessado. Vocês estão acompanhando? Então, é por aí. Se você começar a ler a Bíblia, você nasceu de novo, não tem nada que eu não entendo. O conceito da palavra começa a ser revelado para você. Porque as Escrituras te dão entendimento e revelação. Porque a sabedoria vem de Deus para te dar entendimento, te instruir, te ensinar. Quanto mais a pessoa lê a Bíblia, mais ela, conforme está escrito aqui em Provérbios, que é um dos motivos, né, do porquê ele está aqui na Bíblia. Quanto mais eu leio, mais eu tenho o desejo de receber instrução, ensino, eu quero aprender mais. Por que que as pessoas não querem aprender mais? Porque não tem a sabedoria de Deus, não tem palavra dentro de si. E Deus se queixa dizendo, escuta, mas vocês vão ficar até quando nesse nível? Brincando de igreja. Senta aí, não sabe nada, não faz nada, não está com nada. E leva uma vida lá fora que não tem a ver nada com Deus. E depois, quando as coisas ficam ruins, se sente sozinho, abandonado por Deus e não sabe como resolver. Está totalmente sem palavra de Deus. E não se esqueça, a palavra de Deus é Jesus. Então está sem Jesus. Então vamos aí agora, na sequência nós vamos ver agora o capítulo 5, ok? Tá valendo? Então se você se encher da palavra de Deus, você vai chegar cedo na igreja. Porque se é lá para você ir naquela peça do teatro, naquele show, onde for, e você pagou caro o seu ingresso, você chega bem cedo. Mas na igreja que é Deus, você não está nem aí. Quando um homem vai se apresentar numa assembleia que o mundo, né, pôs para ele um pedestal para ele ficar em cima, todas aquelas pessoas que estão lá ficam em pé e aplaudem. E quando você está na presença de Deus, você não está nem aí. Você não tem uma reverência diante de Deus. Você nem se importa. Conclusão, você não está mesmo na frente de Deus. Você não está com nada. De Deus não está com nada. Então, brincar de igreja é no outro lugar, não é aqui. Porque isso aqui é o que é a palavra de Deus. Ou você quer andar com Deus, ou você quer brincar com Deus. Aqui não é lugar de brincar. Porque eu não quero brincar com Deus e eu estou buscando Ele cada dia mais e Ele está me revelando quem Ele é e quem eu sou nele. Então Ele está falando com você nessa manhã. Está valendo? É para você mudar todas as suas atitudes. Quem lê Bíblia muda de vida. Sabe escolher o que Deus quer. Como é que você sabe o que Deus quer para você? Você não tem palavra dentro de você. Então você faz o que você quer. Se você faz o que você quer, Deus não faz nada na tua vida. Ele não pode, porque na hora que vem a dificuldade, você é que resolve com a sua capacidade mental de inventar soluções. Certo? Vocês estão me entendendo. Então veja, capítulo 5 de Provérbios, versículo 1. Dentro disso tudo, que eu fiz uma recapitulação rápida. Filho meu, atende a minha sabedoria. Nós vamos ver em vários capítulos de Provérbios, Deus falando para nós darmos atenção à sabedoria dele. Então, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, quer dizer, o meu entendimento. Inclina os ouvidos. Por acaso você está lá querendo saber o que Deus quer? Você nem lê Bíblia? Como é que você vai inclinar os ouvidos para Ele? Não tem como. Para que conserves a discrição, ou seja, o discernimento, para você ter discernimento. E os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. E as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte. Isso aqui é um simbolismo, é uma parábola. Se você começar a ler direto, você vai entender o que isso quer dizer na sua vida. Quer dizer, não satisfaça os desejos carnais, os seus desejos. Porque esta é a condição de quem não anda no Espírito, nascido de novo. Esta é a condição, igual da mulher adúltera. Tá valendo? Ele está falando para nós aqui, para você e para mim. Ela não, olha aqui, os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Se você faz o que você quer, esse é o seu caminho. Você está nesse caminho. Está com o pezão no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. A mulher adúltera nem sabe que ela está fazendo coisa errada, indo para o inferno. Ela não sabe, porque o pecado tem um gosto doce, mas o fim dele é amargo, é o inferno. Então, Deus está falando conosco aqui, o Espírito Santo, a sabedoria está falando aqui conosco, de que quando nós fazemos o que nós queremos, a nossa vontade, não é você que inventa doutrina para Deus, jamais. É para você receber a doutrina dele. Ler a Bíblia, orar em línguas, adorar o Senhor, você não vai cair em qualquer conversa aí de doutrina, achar bonitinho. Então, aqui diz o versículo 6, ela não pondera a vereda da vida. Como que você vai saber que você está andando no caminho errado se você não lê Bíblia? Porque a sua consciência já não te acusa mais, porque está cauterizada. Você sai daqui e vai beber. Você sai daqui, você faz o que você quer, você vai aonde você quer, menos diante de Deus. E se puder fugir da igreja, você foge bem rapidinho. E se vem aqui, é para tirar uma casquinha de Deus para ver se Ele te abençoa. Então, está no caminho errado ou não? Completamente, é esse caminho da mulher adúltera. É isso que Deus está falando. Se você anda nos desejos da sua carne, você se você se conduz nesse caminho de perdição igual à mulher adúltera. Romanos 8:13. Se você não mortificar a sua vontade própria, você está morto. Se você só faz o que você quer, você está morto. Quando você sai daqui, você faz só o que você quer. Você não ouve Deus. Por que você não ouve Deus? Porque você não lê Bíblia. Se você começar a ler Bíblia, você vai mudar bem rapidinho. Eu vou te ver mais vezes. Você vai chegar perto de mim e vai conversar comigo. Por que as pessoas se esquivam de mim? Porque estão cheias de pecado. Luz com trevas não dá certo. Não dá. Elas fogem. Elas não querem nem olhar para mim. É um, de vez em quando, um oizinho, de longe. Não dá liga. Não pode sentar junto, na mesma mesa. Porque luz e trevas não têm comunhão. Vocês estão acompanhando? Se você começar a ler Bíblia, nós vamos ficar amigos, sabia? Muito amigos. Vai ser uma delícia. Porque é Jesus que é o nosso amigo. 7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Sabedoria de novo falando. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Para com o que você está fazendo. Para. Estão acompanhando? Comece a ler Bíblia para você ouvir o Espírito Santo e ele te dá força. Senta lá e leia em voz alta, todos os dias, o mesmo livro. Para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Quer dizer, tudo que você consegue de prosperidade aqui, não serve, não é para Deus. É para o inferno, é para o mundo. Triste, né? É isso que ele está falando. E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Seríssimo. Nem vou falar mais, porque é muito pesado isso. E digas, como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. Puxa vida, eu nem quis saber. O meu coração não quis a disciplina. Porque Deus já falou muito mal do nosso coração. Você não sabe disso? Que não tem algo mais pernicioso, enganoso do que o coração do homem. Deus falou na lata. É Deus que está falando. Não tem nada que presta aí nessa área. A menos que ela esteja submissa ao Espírito nascido de novo. E ela começa a andar como o Espírito anda. Não que ela seja aquilo. Vocês estão acompanhando? Porque não foi redimida ainda. Mas ela tem um potencial tão grande que ela pode se nivelar ao Espírito como se tivesse salva já. Então vai ter a salvação. Vocês estão acompanhando? É muito sério isso daí. Aí o 13. Eu não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos. Quero nem saber desses ensinos. A hora que eu saio daqui, eu faço o que eu quero mesmo. Justamente você está com a consciência cauterizada. Você não ouve mais Deus em hipótese alguma, porque você só anda nos feitos carnais, nos desejos do seu coração pervertido. Faço só o que eu quero. Não é para andar com ímpio, você não sabe disso? Eu não estou dizendo que não é para você trabalhar com ímpio, porque não tem um lugar aí só para crente. Não, é para trabalhar com ímpio, mas ter a conduta de um cristão santo. Não dessas coisas que estão por aí, que estão pervertendo o evangelho, fazendo vergonha para o evangelho. Falar que é crente é só caçoada. Porque a conduta é igual do néscio. Então Deus está falando para quem está fazendo isso. A sabedoria, tá? Estão me acompanhando? É para você ser santo. Deus já falou que é para você ser santo, igual a ele, nós. Temos que ser santos. Por isso que as coisas não dão certo na vida. Porque não ouve Deus. Não tem palavra. Não tem as escrituras dentro de si. Tá valendo? 14. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Estava lá no meio, mas não estava fazendo nada. É isso aí. Está no meio, na assembleia e da congregação, mas está vivendo igual néscio. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Você faz só o que você tem aí dentro de você, que não é de Deus, da tua cabeça, da tua vontade. E é isso que é ser cristão. De jeito nenhum. Deus está mostrando aqui para nós. Por isso que esse livro é o livro da sabedoria. Se você ler bastante, são 31 capítulos, você leva 2 horas para ler todos os dias. Você gasta 2 horas em bobagem todos os dias. Você pode ler esse livro todos os dias, em voz alta. Prestando atenção, a palavra vai começar a ficar aí dentro de você, e seus olhos vão começar a se abrir, você vai começar a ter conduta diferente, você vai virar um crente de verdade, que até então não é. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e agrada-te e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacia-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias, porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Por que que você vai andar com a sua vontade própria em vez de você andar com guiado pelo seu espírito que nasceu de novo, que é de Deus? Por que não? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Não tem nada que esteja oculto das nossas vidas para Deus. Nós podemos fazer o que nós quisermos agora, mas nós vamos passar diante dele e vamos prestar conta. Aí é isso tudo que nós acabamos de ler aqui. Por que que o meu coração não aceitou a instrução? 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Não preciso nem esclarecer, né? Deus está dizendo, um resumo deste capítulo, que se nós andarmos com a sabedoria de Deus, nada dessas coisas vão acontecer para nós. Ele já alertou. Já está bem claro. Então vamos no capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Você sabe que se você perder a menina dos teus olhos, fica cego, né? Então, a palavra de Deus é para ser isso dentro de você. Luz que enxerga. Não é para você andar cego, fazendo o que você quer, numa inércia espiritual terrível. É sério, né? Ah, é? Então, se eu não leio a Bíblia, eu nem sei disso, faço o que eu quero mesmo. Não tem como Deus falar comigo. Conforme você vai lendo e depois ora em línguas, essa palavra vai ficando dentro de você e você vai tendo a voz de Deus de novo para mudar o seu rumo, o seu jeito, o que você faz, quem você é. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã e o entendimento chama teu parente. O entendimento é o discernimento. Olha só, ter um entendimento como parente está ótimo. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, o jovem. Nós temos dois conceitos, ou é o que está nas trevas, guiado pelos seus próprios desejos à carne, ou é o nascido, tem dois sentidos, ou é o nascido de novo, acabou de nascer e não busca a palavra. Então, está no perigo. Que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer? Paguei hoje os meus votos. Quer dizer, faz que está servindo a Deus, mas não está. Está seguindo as suas próprias vontades. Faz coisas aparentes para Deus, que não tem nada a ver. Mas segue o próprio desejo carnal. Gálatas 5,16. Por isso que é uma constante guerra entre alma e espírito nascido de novo, porque enquanto nós vivemos nesta terra, a nossa alma vai querer dar o desejo dela, impor a vontade dela para nós fazermos. Ou seja, a vontade dela é minha e sua, a própria vontade. Porque nós temos a alma cada um aqui. Então a alma, ou seja, a sua vontade própria, vai querer impor em você. Que é para você segui-la. Vocês estão acompanhando? Então, dá uma impressão que é uma delícia, ela é toda enganosa desse jeito. Ela vai dizer para você, mas só um pouquinho, não tem perigo. É tão bom, é ótimo, é prazeroso, pode fazer, não tem perigo nenhum. Ela te seduz, concupiscência. Por quê? Porque você não está andando no espírito. Pessoa que precisa beber para se alegrar, está longe de Deus, cheia de problema. E quando clamar, porque vai se dar mal, não tem como Deus te livrar. A menos que se converta mesmo. Tá valendo? Então, ela faz os votos. Tipo, vem aqui na igreja, ela faz coisinhas para enganar. Enganar a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. Tá valendo? Não adianta você fazer coisinha porque não está resolvendo. O que resolve é o seu coração. Se está cheio com a palavra de Deus. Você está morto ou vivo espiritualmente? Não é bom você ir ver lá na tua casa se você está morto ou vivo? Se você ama Jesus, você anda com Ele. Começa a ler a Bíblia e começa a pôr essa sua alma em sujeição ao seu espírito para ela não te levar para o inferno. Porque não dá para separar a alma e o espírito e na hora o espírito vai para o céu, a alma vai para o inferno. Não, vai tudo junto. Tá certo? Por isso, saí ao teu encontro e buscar-te ei e te achei. Ó, fica lá em cima, ó. Pã. A mulher adulta não é assim? Ela liga, ela vai atrás, ela vai seduzir o cara. O cara casado, ela vai seduzir, ela também é casada, é adúltera. Se veste bem, se arruma, dá uma de maravilhosa, deliciosa, vai atrás, provoca, não dá trela, o cara não quer, ela vai, mas você esqueceu aqueles dias maravilhosos? Ela vai, a vontade própria é assim. Ela te seduz se você não tem palavra de Deus. Na hora que tem uma festa aí só de ímpio, você cai lá no meio. E fica se deliciando com eles, dizendo, eu estou salvo, não tem problema nenhum estar aqui. Tem sim, senhor. É lá que você não tem que pisar. Lá não é o lugar seu de trabalho. Você vai lá para se satisfazer. Faça-me um favor, vai. Ai, mas é que lá em casa, minha esposa, meu marido, meu filho, e daí quem vai para o céu ou para o inferno é você. Cada um que se vire. É você que tem que decidir para onde você vai. E você sabe que seguir Jesus vai ter separação. Ele diz, eu não vim trazer união, vim trazer fogo e espada. Por quê? Aconteceu isso com ele e ele mostrou. Que nem os que eram dele o quiseram. Uhum. E daí que o pessoal está contra mim? Que fique, porque Jesus falou, olha, o mundo me odiou, vai odiar você também. Se você está comigo, que odeie. Vocês estão acompanhando? Porque é com Jesus que eu vou andar, eu não quero saber. Eu não vou fazer o que o mundo faz. Não se meta com ímpio. É perigosíssimo. Não dá uma de ímpio no meio do ímpio. Você não pode chegar lá e dar uma de crente, ou pode? Você vai ser escorraçado na hora, caçoado, rejeitado, piada em cima de você, ou não? Vão te largar sozinho no canto. Então, o que você vai fazer lá? Então, você tem que ser igual. Você tem que fingir que você é nécio. Se você fingiu que você é nécio, você já é. E você nem se preocupa com isso? Hã? Nem se preocupa que você não é nécio? Porque se você é nécio, você vai para o inferno. Você não está preocupado com isso? É sério ou não? É pesado. Jesus, Deus está falando, é sabedoria. Você tem que ouvir. Quando o amigo do Fernando fez 50 anos, há uns anos atrás aí, fez um baita Você sabe que o povo gosta de fazer mesmo. Pega as melhores coisas, os melhores lugares para se aparecer. Para se aparecer. E chama o povo para mostrar ele, a pessoa. Fez lá um super, sei lá, um almoço de jantar, nem sei. Eu falei, eu não vou. Eu falei, ah, não, Deus, eu não vou, porque lá é só ímpio. Eu não vou, não vou dar mais. Eu estou pregando a palavra de Deus, eu não vou dar uma de ímpio. De jeito nenhum. Eu não sou mais ímpia. Por que que eu tive essa atitude? De tanto ler a Bíblia. Eu não posso ir lá agora e achar bonito o que eles fazem. As coisas que eles falam. O que o bebê, as atitudes e tudo mais. Eu não vou. Eu não vou. Como você não vai? Eu falei, eu não vou, não ando com ímpio mais. Você que sabe, você anda com quem você quiser. Eu com ímpio não ando mais. Eu só vou no lugar que é para eu pregar a palavra. Senão eu não vou. Eu estou muito bem aqui. E você acha que eu estava com medo que ia ter separação? Problema de quem não quer aceitar Jesus. Você vai ter que chegar nesta condição. Eu não vou. Ele foi, mas não demorou nada. Ah, mas estava tão chato aquele jantar, almoço, eu vou embora. É isso aí. Não se sentiu bem lá. E o que você vai fazer na festa do seu amigo de 80 anos atrás? Só com ímpio. Fazer o que lá, gente? Chega. Por acaso essa pessoa vem aqui com você? Senta lá com você na sua casa para adorar a Deus e ler Bíblia? Não, o que você tem que falar parabéns, ficar lambendo a pessoa? Até quando Jesus está falando? Até quando você vai ter essa atitude na sua vida? Até quando que você não cresce espiritualmente? Você vai viver nesse engano da mulher adúltera. Só faz a sua vontade. Se ela está precisando de festa? Eu não, não estou não. Nem me chame. Eu não estou assim não, de ir em festa nenhuma. Muito chato. Eu tenho Jesus. Vocês estão acompanhando? Porque eu estou cheia da palavra de Deus. Se não é coisa que é para ser de Deus, não interessa. Não vou mesmo. Olha só agora. Ela seduziu todo o cara. 16. Já cobria de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Fica usando as coisas do melhor, né? Para se enganar mesmo. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor. Até pela manhã. Gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. É outro simbolismo. Nós estamos usando esse simbolismo. Ele está usando simbolismo. Mulher adúltera é a carne. Deseja os carnais. Marido que está longe, viajando, é o quê? Pode fazer o que você está fazendo, não tem problema nenhum. A sua carne fala isso para você. E você não sabe. Por quê? A sua consciência está cauterizada. Você não lê Bíblia. Então a sua carne fala para você que não tem problema. Meu marido está longe, ó. Só 20. Levou consigo um siquitel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará. Daí no 21, seduziu com as suas muitas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. Levou para o engano. Caminho que dá para a morte. Por que que você faz coisa que não deve? Porque você não lê Bíblia. Não lê, não lê, não lê, não lê. Se lesse, você não ia fazer isso. Você não ia ficar andando atrás dessa gente. Fazendo coisas que a sua alma quer, a sua carne. Por isso que é guerra todo dia. É guerra todo dia. Todo dia. Se você não ora, você cede. É a sua alma com o seu espírito, a sua carne com o seu espírito. Por isso que está escrito lá em Gálatas 5, versículo 17. Que a nossa luta, a nossa guerra é constante com o espírito e a carne. Porque o que o espírito quer, a carne não quer. O que a carne quer, o espírito não quer. Então é constante. É isso aí. Se você não ora... Versículo 21. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, num instante, a segue, como o boi que vai ao matador. Não ficou legal isso. Segue achando que é uma delícia, mas está indo para a morte. Aham. Como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Gente, não tem ninguém pregando isso por aí. Hã? É sério ou não? Isso é entendimento, que é a sabedoria dada às escrituras. Por quê? As escrituras dão o entendimento dela mesma. Não é para fazer o que quer, andar onde quer, com quem quer. Pode parar com isso. Não importa se você é novo ou velho. O caminho é um só. Nem para a direita e nem para a esquerda. Não vai saber quanto vai custar a vida. 24. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas suas veredas. Porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. Olha isso. São muitos. Muitos que morrem espiritualmente porque fazem o que querem. Ah, não vou na igreja, não. Se tem um lugar que é para você ir, é na igreja, sabia disso? Clube, festinha, bar, visita, é outra hora. Aliás, não está precisando. É a sua vontade própria que quer isso. Que te arrasta. Mas te arrasta para a morte. Ele está falando aqui. Que muitos morreram porque seguem o desejo próprio. Que nós vimos lá em Gálatas 5,16. Não satisfaça os seus desejos carnais, mas ande no Espírito. Deus que está falando. Se você não tem a sabedoria, como é que você vai saber que isso é errado? E como é que você vai ter a sabedoria? Você tem que ter cheio da palavra. Ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia. E orar em línguas. Você vai começar a odiar o que é do mundo. E por que você não odeia ainda? Porque você não tem palavra aí dentro. Então é a sua vontade própria que guia você. Porque a palavra de Deus liberta de todos os pecados. Ela é Jesus. O 27. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Quer dizer, a vida da pessoa, né, que é a sua casa, é essa vida que vai te levando para as câmaras da morte. A sepultura espiritual. É o pior, gente. Porque ir lá, ser enterrado no cemitério, isso não quer dizer nada. Isso aí é igual jogar uma roupa velha suja no lixo. O negócio é o espiritual, que de lá é para o inferno. Você está gostando dessa história? Não, de jeito nenhum. Então, esse livro de Provérbios nos fortalece, não é, contra a nossa carne, nos orientando que temos que nos encher da palavra de Deus. Ler, ler, ler, ler e ler. E ler. Bastante. E nós vemos aqui que nós, se nós nos enchermos da palavra de Deus, gente, nós não vamos ter problema com o pecado. Porque é o nosso espírito que está nos guiando e quando ele quiser nos atormentar, nós já vamos dar um chega logo. Porque o Espírito Santo, com o pecado, ele dá um chute assim, ó, em regra. Em regra. E se eu estou cheia do Espírito Santo, porque eu estou cheia da palavra de Deus, é isso que vai acontecer. Não, não adianta, porque eu não vou, não quero. Se parar de ler Bíblia, parar de ter comunhão com Deus, vai devagarzinho murchando e voltando ao que era antes de nascer de novo. Quer dizer que voltou para aquilo. Perdeu a salvação. Então, se tem alguém aqui que perdeu a salvação, vai depressa buscar. Porque aquele que se arrepende, Deus é fiel e justo para perdoar. Vocês entenderam? Então, é isso que Deus quer para nós. Essa vida espiritual, né, que nos livra dessa morte que a carne traz para nós. A carne traz morte espiritual. Se você faz o que você quer, você vai ter morte espiritual. Valeu? Glória a Deus.